Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Obrigado por estarem aí desse lado. Vamos a isso para mais uma horinha de conversa. Hoje acompanhados por um disco e ainda o que me deixa satisfeito ter aqui um disco sobre a mesa. Fico sempre contente. Mas ainda para mais quando se trata de um disco de estreia. Eu gosto de estar aqui à conversa com estreantes. Isso é sempre entusiasmante perceber que há novos talentos a surgir. E este é, sem dúvida, um deles. Chama-se Gaspar Varela. Gaspar, seja bem-vindo aqui às Madragoas. Nós já tínhamos falado há coisa de quê? De um mês, através de telefone. Sim, entrevistas por telefone não são. Aliás, cá começamos mesmo por aí. Como é que te sentes? És muito jovem, tens 15 anos, ainda estás nos 15. Como é que te sentes a dar as primeiras entrevistas? É uma coisa que te deixa à vontade? É uma experiência nova. Não me deixa muito à vontade, talvez já são as primeiras, mas com o tempo isto habituo-me. De facto, as pessoas normalmente, quando eu estou aqui à conversa com as pessoas que estão a dar as primeiras entrevistas, precisamente, uma das coisas que elas dizem como algo que as deixa pouco à vontade é o facto da entrevista ser à partida uma conversa que não é uma conversa natural. Ou seja, ninguém se senta com o microfone à frente. Estamos a falar com os nossos amigos, ninguém está com o microfone, à frente. Eu espero que um dos objetivos deste programa é tornar precisamente natural estas conversas. Mas lá está, a pergunta que te vou fazer a seguir não é uma pergunta que seja muito natural numa conversa entre amigos. Como é que te apresentarias? É uma pessoa que não te conhece. Como é que tu te apresentarias? E há muitas pessoas que já te conhecem, porque nós no último mês, principalmente, temos vindo a falar do teu nome aqui na rádio. Mas para quem não te conhece, como é que tu te apresentarias a ti e também ao teu trabalho? E relembro que estamos a falar do disco de estreia do Gaspar, que se chama simplesmente Gaspar, e é uma edição do Museu do Fado. Apresentaria-me como um apaixonado pela guitarra portuguesa. E pronto. E é uma paixão que começou quando, Gaspar? Quando por volta de um ano, não na guitarra, mas no fado em si, e aos 7, pela mão do meu mestre Paulo Parreira, comecei a guitarra portuguesa. E acho que foi mesmo aí que eu comecei mesmo a relacionar bem com a guitarra e decidi o meu futuro. Ajudou o facto de seres a tua família é uma família ligada à música, sim, obviamente, sim. E és bisneto de senhora dona Celeste Rodrigues. Isso ajudou? Ajudou. Ou achas que, independentemente disso, ias lá ter na mesma? Eu ia ter, mas se calhar não ias para a guitarra portuguesa. Para outro caminho. Sim. Eu comecei a tocar a guitarra para poder acompanhar a minha bisavó. E acho que, por causa de vida a ela, eu me aproximei mais da guitarra portuguesa. E acho que para mim é o meu instrumento preferido. Começaste logo, a tua experiência musical começou logo pela guitarra portuguesa. Começou. E é um instrumento que nós, à partida, associamos a alguma exigência técnica até, não é? Ah, isso em todos. Mas sim, claro. Muitas horas, assim, a perder só com a técnica. Mas tive muita ajuda do meu mestre. Do Paulo Parreira. Há aquela mitologia do rock em que, e no outro dia estava a ler uma biografia dos Beatles, em que eles diziam que até no início, quando começaram a tocar e eram adolescentes, até ficavam com as mãos cheias de feridas e de não sei se... Ok, está, estou a ver. Está aqui. É pelas cordas, ao pisar as cordas, mas depois vai-se ganhando com a prática. E também tem a ver com o tempo que se passa. Sim. Passas muito tempo, e ao longo da tua vida passaste muito tempo de volta da guitarra. Eu passo o tempo que posso, porque eu estou a estudar, então é um bocadinho difícil estar a conciliar a pôr os estudos e a guitarra no mesmo tempo. Não dá. Portanto, eu toco muito pouco, uma hora e meia. Acho que devia tocar mais, mas não consigo mesmo, porque chego a casa para estudar. Estás a estudar o quê? Estou a tirar um curso na ETIC, Produção e Tecnologias da Música, portanto, e o horário é muito puxado. Ao mesmo tempo é algo que muitas das vezes, quando há um talento artístico, algo que frustra os jovens, e ao mesmo tempo que acompanham com estudos, é estarem a estudar uma coisa que muitas das vezes não tem a ver com... Este curso tem, por isso é que eu fui mesmo para essa escola, porque nós ali produzimos muita música e aprendemos como trabalhar no estúdio. Isso, portanto, eu decidi ir para ali E acho que pronto, é uma ajuda para o meu futuro, se é isto que eu quero, fiz o caminho certo. Um jovem, um adolescente com talento, seja ele qual for, mas eu acho que na música isso é ainda mais evidente. Quando está entre amigos, há aquela coisa de puxarem pelo talento dele. Toca aí qualquer coisa. Naquela escola, sim. Mas é no grupo de amigos todos, porque nós estamos todos ali por uma causa, que é sairmos dali a poder trabalhar na música. E nos intervalos passamos a vida sempre a cantar e a tocar. Sempre. Depois o pessoal da escola, dos outros cursos, junta-se e fazemos uma rodinha. E muito provavelmente, tu estás mais ligado ao fado, e mais do que ao fado, à guitarra portuguesa, muito provavelmente outros amigos, colegas, seja como for, estão ligados a outros géneros musicais. Sim. E isso é giro, porque nós fazemos ali uma mistura de tudo, com vários músicos a tocarem o seu instrumento, e isso, acho que isso é muito giro. Achas que isso vai acabar por influenciar também a tua música? Mais do que se estivesses, por exemplo, numa bolha, apenas num ambiente mais fadista, esse contacto com músicos com outras sensibilidades e com de outros géneros acaba também por moldar aquilo que vais fazer com a guitarra portuguesa. Claro. Eu na música, eu ouço muitos tipos de música. Eu, ao ouvi-los, tento sempre passar para a guitarra portuguesa. Por exemplo, o jazz ou o tango. Eu tento sempre passar um bocadinho daquilo para a guitarra. E depois, no fado, ou tocar guitarradas, eu ponho, misturo aquilo e fica ali um mix de tudo. Isso é que é giro. E provavelmente também são todas. Aliás, a própria capa do disco, e agora estou a pensar nisso, é uma capa que transmite muito mais do que. Repara que é uma capa que poderia ser de um músico de outra área qualquer. Sim. Tu não foste buscar nenhum clichê fadista para a capa do disco. Nem tinha que ir buscar porque não, eu acho, o CD, mas eu acho, é mesmo de guitarradas. Sim. Eu acho que é aí que se pode realmente mostrar o que é a guitarra portuguesa, porque nos fados a voz passa sempre por cima dos instrumentos, e acho que com guitarradas dá sempre para mostrar mais o que é a guitarra portuguesa. E depois dá para misturar a guitarra portuguesa com tudo, e eu fiz aí com o saxofone, misturei, que é o segundo tema, Mudar de Vida. Queres começar por aí, a ouvir? Pode ser. Então vamos lá. Mudar de Vida, Gaspar Varela, aqui nas Madragoas. Yeah. depois de mudar de vida meditando, eu sei que ficou aí uma coisa por dizer a propósito do mudar de vida, o tema que ouvimos aqui do disco de estreia do Gaspar Varela, chama-se simplesmente Gaspar. Por isso, força, fala-me aqui desse mudar de vida e fala-me também do tema meditando. O mudar de vida foi gravado com o Ricardo Toscano, ele toca saxofone, e foi uma ideia que eu e o meu irmão tivemos, e depois contámos ao meu mestre, que também produziu o disco, e decidimos juntar para fazer um mudar de vida, que o original foi gravado com flauta transversal pelo Carlos Paredes, e eu decidi pôr saxofone. Fui buscar outro estilo de música e colei na guitarra portuguesa. E o Meditando foi uma das primeiras peças que aprendi, e para mim é uma das minhas peças preferidas. Acho que diz tanta coisa esse tema, tanta, tapas por mim de tantas maneiras, e é um dos meus temas preferidos. Já falaste aqui do teu mestre e também produtor deste disco, Paulo Parreira. Qual é a importância de ter alguém assim ao teu lado aqui na gravação do disco e neste processo de pensar o próprio disco, este teu disco de estreia? É uma ajuda gigante. O Paulo, para mim, é um dos melhores guitarristas que o Fado já teve, em termos de tudo, de expressão e de malhas e de tudo. O Paulo passa muito a expressão dele e a sensibilidade dele a tocar, e tê-lo ao meu lado para me ajudar foi realmente incrível. Ajudou-me mesmo muito. Disseste aí uma coisa curiosa, que é essa, repara, eu sou um leigo na música. Aliás, sou um leigo em quase tudo, devo dizer. Mas essa questão da sensibilidade, passar a sensibilidade dele, e provavelmente foi também um dos seus objetivos neste disco, foi passar a tua sensibilidade. Passar a sensibilidade, isto é, cada um tem a sua sensibilidade, mas eu penso que quando vais ter aulas com alguém para te ensinar, ele vai passar sempre o seu toque de guitarra para ti, e depois tu fazes com esse toque o que quiseres. E o Paulo para mim é mesmo um dos melhores a fazer isso, e passa muito facilmente o que ele quer que eu faça, e o que ele toca, é a maneira dele tocar, ele passa e dá muitos conselhos sobre isso, da sensibilidade. Começamos a falar esta conversa até da questão técnica, estava a falar da exigência de tocar guitarra portuguesa, como tu disseste, depois e muito bem, qualquer instrumento acaba por ser exigente aprender um instrumento. Há esse lado da técnica que tu tiveste de aprender ao longo destes anos, mas claro, também quando gravas um disco há essa preocupação, e voltamos talvez à questão da sensibilidade, mas de encontrar uma identidade, uma respiração que de alguma maneira seja tua. Achas que conseguiste neste disco mostrar já quem é que é o Gaspar? Eu acho que sim. Acho que sim, consegui mostrar o meu toque, e sim, eu acho que consegui pôr a minha sensibilidade. Sensibilidade porquê? Porque eu acho que um músico, assim, bom, um instrumentista, não um músico, é um bom instrumentista se tiver expressão a tocar e a fazer o que está a fazer. Isso, quem me disse isso a primeira vez, além do Paulo, foi o Camané, e disse: tu, para seres um bom guitarrista, tens que ter expressão. E isso a partir daí ficou-me. E a partir daí vi sempre a trabalhar nisso de ter expressão a tocar, altos e baixos, em tudo. Em cada nota que dás, tem que mover a pessoa. E o Paulo aí ajudou-me mesmo muito, porque o Paulo faz isso muito bem. O que é que as pessoas te têm dito a propósito deste disco? As pessoas que têm ouvido o disco, e eu sei que no concerto que já deste, de apresentação deste disco, as impressões foram muito boas e toda a gente ficou rendida ao teu talento. O que é que as pessoas têm dito a propósito deste disco e que têm-te tocado particularmente? As pessoas têm-me apoiado muito, porque sabem que é mesmo isto que eu quero fazer, então estão sempre a apoiar, e há realmente aquelas pessoas que me apoiam mesmo muito, e uma delas, para além da minha família, são os meus músicos, o André Ramos e o Francisco Gaspar, e o Pedro de Castro, que também é guitarrista e é o dono da Mesa de Frades, tem-me vindo a apoiar muito nesta minha pequena vida de guitarra. Como é que foi esse trabalho com eles neste disco? Foi fácil, porque eu desde pequenino que vou à Mesa de Frades, e o André toca lá muito, e o Francisco Aspá também, então eu, e eram os músicos da minha avó, eu estava quase sempre com eles quando ia tocar, portanto eu cresci praticamente com eles a tocar e a vê-los tocar, portanto foi muito fácil de juntar. Há aqui palavras da tua bisavó também neste disco, e há uma frase que eu achei curiosa e está logo no final: se é mais Rodrigues ou mais Varela, não sei. Sei que tem talento. O que é que ela quer dizer com isto? E o que é que quer dizer este se é mais Rodrigues ou mais Varela? Então, parte da família da minha avó e do meu avô. O meu avô Varela. Minha avó, pronto, Celeste Rodrigues. E eu não tenho Rodrigues no nome, só tenho Varela. Não sei. Não sei mesmo. Ok, ficamos com o teu. Era uma frase que a minha avó dizia. Mas é uma frase mesmo, engraçada. Mesmo sem perceber muito não bem. Não sei se é mais Varela ou se é mais Rodrigues. Disseste aí que contaste com o apoio de muitas pessoas, dos músicos, claro, da tua família, e inclusive do produtor executivo. Ele tem tratado bem o produtor executivo deste disco, o Diogo Varela Silva. Que está, aliás, aqui é meu pai, não posso dizer muitas coisas. Que está, aliás, aqui no estúdio. Não, tem-se portado bem, tem sido um grande apoio. Grande apoio. Diogo, importa-te dizer uma coisinha muito rápida? Eu normalmente neste tipo de ocasiões não gosto de... Não digas porcaria. Exato, vê lá o que é que dizes. Olha, puxa a cadeira, senta-te à vontade para puxar aí a cadeira. É neste momento que eu digo, estamos à conversa com o Gaspar Varela, enquanto o convidado vai buscar a cadeira. Diogo, é curioso que tu sejas realizador de cinema. Estás ligado ao cinema, não é? E eu acho que aquilo que ouvimos aqui neste disco, estas guitarradas do teu filho, também nos criam imagens cinematográficas na cabeça. Pelo menos a minha aconteceu-me isso. A mim acontece-me sempre isso com a música. Como é que é essa relação? Gostava de te ouvir a falar um bocadinho sobre isso. Olha. E de que forma também o teu trabalho, mais do que, claro, a tua influência enquanto pai, mas o teu próprio trabalho e a tua forma de estar na vida culturalmente acabou por afetar aqui o Gaspar. Eu acho que, por um lado, sim, acho que o meu trabalho e as vivências que eu trouxe para casa, as coisas que eu via, as coisas que via, influenciaram seguramente os meus filhos, tanto o Gaspar como o Sebastião. Quer dizer, mesmo que não tenha sido com o propósito de influenciar, acabam por estar sujeitos ao que eu ouvia e ao que via, e acho que isso refletiu-se também um bocado na aprendizagem deles e no gosto que têm pelas coisas. Ouvir vários estilos de música, desde pequenino que cresci nesse ambiente. Nós sempre privilegiámos o não termos televisão nas salas. Bom hábito. O ouvir música em conjunto, termos conversas. E eu acho que essas coisas, pois... tem repercussões ao longo da vida, não é? Acho que isto é um fruto um bocado da educação que nós tentámos dar-lhes culturalmente. Imaginas-te a realizar um filme com a banda sonora assinada pelo Gaspar? E a pergunta pode ser para o Gaspar também. Não sei. Eu teria muito gosto, pai, pensar lá bem nas coisas. Eu achei graça porque o Gaspar já muito aberto a essa ideia, mas o Diogo diz, mas não, tens que provar, tens que... do malfadado filme que não veio a hora de estrear, não é? Do Alfama em si. É verdade. O Gaspar já entrava a tocar e era bem mais pequenino do que é agora. Gaspar Varela é o nome do meu convidado de hoje e Gaspar é o nome do disco. Voltamos à capa, eu gosto sempre de falar da capa quando estamos em rádio, não dá para mostrar a capa, sim, sempre uma chatice, mas eu prometo que vou partilhar a capa no Facebook do programa. Como é que surgiu a ideia desta capa que transmite uma enorme tranquilidade também? A tua postura é uma postura tranquila, pacífica, foi propositada aqui, foi no meio de uma sessão de fotografias e acabou por ficar esta? Foi no meio de uma sessão de fotografias. Eu estava a apanhar com sol na cara, por isso fechei os olhos. Há que ser sincero. Mas ficou bem. Ficou bem, por isso é que usámos. Ficou realmente bem. Teve a aprovação do produtor executivo do disco. Claro, isso é mais importante. Claro. Então vou pedir aí aos dois que escolham mais dois temas precisamente para ouvir. Passa aí o disco para mais dois Pode temas ser, desse disco de estreia. As variações em Lá menor do Arthur Paredes. Ok, vamos começar por aí e depois vamos pensar no outro. Thank you. Variações em Mi, juntamente com Fado Lopes. Antes tínhamos ouvido também Variações em Lá Menor, do disco de estreia do Gaspar Varela. Gaspar, queres dizer alguma coisa a propósito destes temas que acabamos de ouvir? São temas das minhas referências. Uma das coisas curiosas é que este disco foi editado, aliás, o meu disco, devo dizer, é o momento de eu fazer inveja aos ouvintes, todos devem adquirir este disco, só que o meu disco foi entregue pelas mãos da diretora do Museu do Fado. Quando fui ao Museu do Fado fazer uma reportagem a propósito dos 20 anos no museu, a diretora Sara Pereira deu-me este teu disco, e uma das coisas que eu acabei por falar sobre isso com ela, foi... É interessante que este disco de estreia de alguém que tem 15 anos seja editado pelo Museu do Fado, e tu, Gaspar, também teres essa consciência de... Ou seja, estás constantemente a falar das tuas influências e das pessoas que fizeram a história da guitarra portuguesa. Por isso tem quase um significado especial este disco ser editado pelo Museu do Fado. Porque também se percebe que tu tens esse respeito pela história e pelas pessoas que vieram antes de ti. Tenho. Eu queria muito agradecer à doutora Sara Pereira e ao Museu do Fado, porque realmente acreditaram em mim e quiseram gravar. Convidaram-me primeiro para fazer o CCB e a partir daí quiseram gravar. E têm-me dado oportunidades incríveis e eu por isso quero mesmo agradecer à doutora Sara Pereira e ao Museu do Fado por isso. E em relação à história das influências, ou seja, é inevitável falar-te e trazeres para a tua música todos esses grandes nomes que fizeram a história da guitarra? Eu não trouxe todos os que queria trazer. Ok. Tens tempo também, rapaz? Sim, eu tenho muitas referências, muitas. Algumas delas estão aí, que é o Carlos Paredes, o Arthur Paredes, o Jaime Santos, o Zé Nunes. E para além disso tenho muitas como o Ricardo Rocha... Sim, da geração mais antiga, Ricardo de Rocha, Alcindo Frazão, tantas referências. Infelizmente não consegui pôr todas, porque pronto, o CD assim ficava com muitas músicas. Mas pus as músicas das que para mim são mesmo as mais importantes. Falta só o Fontes Rocha. Mas pus, que é o Jaime Santos, o Paredes, o Arthur Paredes e o Galmeri. Certamente que vais ter tempo também de homenagear todas elas ao longo da tua carreira. Diogo, o que é que mais gostas neste disco? Qual é que é a tua coisa preferida deste disco? O que eu gosto mais acho que é um bocado a escolha dos temas. Alguns acho que são um bocado arriscados para alguém tão novo. E gosto desse arriscar, gosto dessa parte destemida de tentar. Gosto muito do tema que eles fizeram original. Tenho pena que não tenham querido pôr ou não tenham trabalhado os outros temas que eu sei que o Gaspar tem feito. Houve temas que ficaram de fora de tua autoria? Não, mas eu sei que ele... Sim. Mas eu sei, temas meus e do meu irmão. Essa é a vantagem de estar em casa onde ele ensaia. Eu e o meu irmão fizemos mais uma música não acabada, por isso é que não o pusemos. Mas vamos fazendo mais, eu gosto de trabalhar com o meu irmão. Como é que é trabalhar com o teu irmão? É muito bom a fogo, porque não se, entendemos... A certa altura não se agridem com as guitarras? O meu irmão toca viola, não de fado, mas toca. O meu irmão sabe muito, muito de música. E por isso é que me ajudou muito. E é fácil trabalhar com ele. Pronto, somos irmãos, conhecemos há muito tempo, temos uma relação boa. Claro que às vezes a meio da música paramos para fazer porcaria, somos irmãos, mas é fácil trabalhar. E foi ele também que fez o meu vídeo dos Lisboetas, que para mim está muito bem feito. Podemos encontrar, tu tens página de Facebook? Não. Tenho. Página mesmo? Página oficial. Oficial, e por lá vamos encontrar certamente esse vídeo, não é? Sim, e no Instagram também, eu também uso muito o Instagram. Como qualquer rapaz de 15 anos, e fazes muito bem. Portanto, passem pelo Instagram do Gaspar e também pelo Facebook, lá vão encontrar então esse vídeo do tema Lisboetas, o single deste disco de estreia do Gaspar. Aliás, vamos terminar esta conversa com Lisboetas, mas antes, vamos ouvir este Vira de Frielas. Vira-te Frielas, aqui Gaspar Varela, convidado esta noite das Madragoas. Faço-te a mesma pergunta, não tens de dizer uma coisa a propósito de cada tema, mas se quiseres, estás à vontade. A propósito deste Vira-te Frielas, alguma coisa que queiras dizer? Foi também um dos primeiros temas que aprendi e que gosto mais de tocar. E é uma das minhas referências. E é então um dos temas incluído neste disco de estreia. Há bocadinho o teu pai estava a dizer que uma das coisas que ele mais gosta neste disco é essa coragem, ou seja, essa ousadia até em certos momentos. É uma característica que reconheces como tua? E até artisticamente? Sim, eu ouvi temas que são muito difíceis de tocar para mim. Como é o caso do Cuidinho de Mestre Zé. Esse, eu, para mim, era um tema que eu me lancei mesmo, estando bem ou estando mal. Lancei-me assim mesmo com coragem. O meu mestre também disse que se não gravasse, ele não produzia o disco, assim, na brincadeira. Portanto, eu tive mesmo que me lançar. Gaspar Varela, convidado esta noite das Madragoas. Gaspar, queres acrescentar mais alguma coisa? Alguma coisa que ficou aí por dizer? E que... Espero que gostem do que ouviram. E olha, se puderem comprar, não ou é ouvir mais. Não é se puderem comprar. Compra! Comprem! Comprem! Adquiram este bom disco de um talento da música portuguesa, sem a menor dúvida. Gaspar, com apenas 15 anos e já faz isto. Meus amigos, eu com 15 anos eu não fazia nenhum, eu não fazia, eu era um loser na escola, gozado por todos, e não tinha talento para nada. E à baliza, olha à baliza, vai à baliza, pá. Este miúdo faz isto. Gaspar, olha, eu tinha aqui uma última pergunta para te fazer, mas... Ah, ok, é a pergunta da praxe. O que é que podemos esperar de ti? Eu sei que ainda é muito em cima aqui deste... Acabaste de editar o disco e deves estar a desfrutar deste disco de estreia, mas quais são aí os planos para o futuro? Eu vou fazendo uns concertos e, através das minhas páginas do Instagram e do Facebook, vou avisando as pessoas estarem mais para saberem o que é que se vai passar. Sim, mas projetos assim para o futuro, uns concertezinhos. Uns concertos. Não há nada ainda certo, mas... Que também é muito importante nesta... Ou seja, não, gravar os temas, depois também calculo que deva ser importante, muito importante para um instrumentista tocar ao vivo, não é? E perceber sim, como é que os próprios temas vão evoluindo. Quer dizer, eu ainda não tenho muita experiência para dizer que sim, mas as pessoas à minha volta dizem que ganhas sempre muito mais experiência. E os próprios temas vão mudando um bocadinho, não é? Ou pelo menos a tua interpretação. Sim. Pronto, vamos ficar à espera dessas novidades. Passem pelo Facebook e pelo Instagram do Gaspar Varela. Por lá vão encontrar datas dos concertos, vão acompanhando também. E ouçam este disco de estreia do Gaspar. Chama-se simplesmente Gaspar e foi o disco que acompanhou esta edição das Madragoas. Diogo, queres acrescentar alguma coisa? Tudo dito. Desejar o resto de uma boa noite ao auditório da Rádio Amália. Obrigado pelo convite. Cá estaremos numa próxima. Isto está feito. Gaspar, muito obrigado. Obrigado aos dois, aliás. Boa noite. E terminamos com este Lisboetas. Alguma coisa? Já falaste do tema, mas se quiseres acrescentar mais alguma coisa deste Lisboetas. É o único original do disco, assim. E é um belo cartão de visita para este disco de estreia do Gaspar. Terminamos então com Lisboetas para o final deste programa. Para todos então, um forte abraço e até amanhã.